Que somos tão amantes, façamos a nossa estreia, o teatro improvisado seria meu barracão. Ornamentado com a sua apresentação, eu bem sei que os concorrentes andam sempre de alcateia, sejamos indiferentes ao critério da plateia. Lará, lará, lará, lará.